usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Você já pensou em entrar num ônibus urbano sem ter que pagar a tarifa? Sem ter que passar pela catraca ou mesmo debaixo dela? Já pensou em um ônibus sem catraca? Tente imaginar. Atualmente, a maioria das linhas seguem trajetos lineares. Será que seria mais interessante haver mais linhas circulares, passando por dentro dos bairros? Você gostaria de não ter destino certo, como alguém que anda a pé ou de bicicleta e pode sempre variar seu percurso, se perder um pouco, encontrar coisas interessantes pelo caminho? E os próprios ônibus, podem ser diferentes? E se tivermos ônibus menores, porém em grande quantidade, diminuindo o tempo de espera? E como você gostaria que fossem os pontos de ônibus? Cada um de nós tem algo a pensar, a dizer e a fazer a este respeito. A maneira como nossa imaginação individual e coletiva funciona é muito importante para definir a cidade onde queremos viver. Podemos imaginar situações as mais diferentes para as áreas públicas das cidades, e essa utopia precisa ser considerada experimentalmente, ocupando as ruas, abrindo as portas dos ônibus, pulando catracas, desenhando ciclofaixas no asfalto e o que mais pudermos inventar para espacializar a ideia de uma rede de transporte diferente e, junto com ela, uma cidade renovada. Graziella Kuncher. Boa tarde, galera. Aqui é o Fagulha, eu sou a Dance e estou aqui com o Rei Plebe e duas convidadas hoje do Movimento Passe Livre, a Kianda e a Gabriela, para falar um pouco com a gente sobre o que é o Movimento Passe Livre, né, o MPL, e a nova campanha do MPL sobre a situação dos transportes e Covid. Então, acho que vai ser bem interessante. Então, primeiro agradecer, né, Kianda e Gabriela por conversarem com a gente, parabenizar pelo trabalho também de vocês, do MPL como um todo, mas de vocês duas. E é isso, espero que a gente tenha uma conversa bem massa. Bem-vindas. Obrigada. Salve, Fagulha. Salve, Dance, Rei Plebe e galera que está ouvindo também. Obrigada por terem aberto esse espaço aqui para a gente compartilhar um pouco do que está sendo a luta por transporte nesse momento. Vocês querem se apresentar? Pode, vocês quiserem falar alguma coisa sobre vocês primeiro? É, dá o start aí, Biba? Ou vai eu? Pode ir, pode ir. Então tá bom. É, eu sou Kianda, né? Sou militante aqui do movimento Passe Livre do DF do Entorno há 5 ou 6 anos. E sou psicóloga também, né? Sou também profissional da saúde. Então, quando a gente for falar mais um pouco sobre essa história do Covid, foi algo que me tocou bastante, né? Que vem me mobilizando bastante aí no trabalho e nas lutas, né? Então, acho que também foi um pouco da ideia de ter vindo hoje participar desse convite. É, eu sou a Gabriela, sou do Movimento Passe Livre aqui de São Paulo e sou professora de Geografia, no momento dando aula via EAD. Sou militante aqui do movimento faz 4 anos e pouco agora, 4 anos e meio. E, enfim, usuária do transporte público aqui, desta metrópole. Acho que é isso. Então, mais uma vez, bem-vindas. Se vocês puderem, então, falar para a gente o que é o Movimento Passe Livre, né, MPL, como que surgiu, um pouco a história do MPL. O Movimento Passe Livre é um movimento social de pessoas organizadas em torno da luta por transporte público. É um movimento horizontal e autônomo, né? Então, isso significa que a gente não tem vínculos com empresas, partidos, ONGs ou coisas do tipo. A gente realmente é grupos de pessoas que usam o transporte, precisam dele e querem lutar por condições melhores. Aí o movimento surgiu justamente a partir dessas lutas que já existiam, né? Então a gente sempre gosta de lembrar que a luta por transporte, na verdade, existe desde que as cidades brasileiras começaram a crescer, desde que isso se tornou uma necessidade na vida das pessoas, né? Então a gente tem registros de revoltas contra aumento de passagem dos bondes lá no século XIX, por exemplo, né? Mas o movimento Passe Livre em si surge em 2005 como resultado de uma série de lutas que tinham acontecido nos anos anteriores. Em 2003 teve uma revolta muito grande em Salvador, que foi a revolta do Buzu, contra o aumento da passagem lá, que apesar de ter sido super forte e ter tido muita adesão, no final acabou não conquistando a pauta, porque algumas entidades que estavam participando dos protestos mudaram os termos da reivindicação na hora de negociar com as autoridades. E daí, nos anos seguintes, em 2004 e 2005, tiveram as revoltas da Catraca, que foram revoltas também contra aumentos de passagem em Florianópolis, e que foram bem-sucedidas, conseguiram conquistar a volta atrás, né, dos aumentos. Daí, em 2005, no Fórum Social Mundial, que aconteceu em Porto Alegre, a galera de várias cidades que via essas experiências e que também tinha esse interesse de se organizar para lutar por transporte, se juntou e fundou esse movimento social, que existe desde então em várias cidades do Brasil, e a gente funciona como uma federação. Isso. Aí, já remendando, trazer um pouco mais essa história dos princípios, né, que a gente se organiza de uma forma independente, né, e é daí que vem essa história de não estar diretamente vinculados a partidos, a ONGs, a empresas, né, de procurar ter uma autossustentação financeira também, isso faz parte da prática do movimento, e trazer algo assim, né, que foi se somando durante a construção do que a gente chama da nossa carta de princípios, que é a questão do anticapitalismo e do combate a toda forma de opressão, né? Eu penso nisso, assim, muito através dessa história, assim, que a Biba fala um pouco, de que, na verdade, o que gera essas revoltas, né, do Bozão é uma indignação popular muito grande, que ela, ali no calor do momento, ela se organiza, ou através dos processos do nosso trabalho de base, das discussões que a gente vai incentivando na cidade, né? Isso se concretiza depois no momento de revolta organizada e que isso é uma expressão dessa vontade popular de ter também mais poder sobre a sua própria vida, né? A forma de tomar decisões, as decisões coletivizadas e tudo mais. E aí trazer um pouco também disso que é essa inserção assim, do movimento, né? Nós somos, de fato, um movimento de transporte que está aí tentando pautar o transporte como um direito fundamental, né? E principalmente esse direito que dá acesso a outros direitos, né? Acho que a Gabriela colocou bem, assim, quando ela fala, sou usuária do transporte, né? Todos somos, em alguma medida, porque dependemos da existência desse transporte público para que as nossas relações aconteçam, para que os nossos trabalhos aconteçam, para que a educação dos filhos e filhas, né, da gente ou dos nossos próximos aconteça também, né? Então, de alguma forma, essa lógica da urbanização, ela nos atinge como um todo, não só no transporte. E é isso, a gente permanece atentos, né, assim, de procurar se inserir nos debates sobre a cidade, de procurar movimentar a lógica com que a cidade vai crescendo ou deixando de crescer e fazer parte, de fato, disso, assim, né, de inscrever essa possibilidade de se organizar de forma popular, de forma coletiva, de forma horizontal, dentro das nossas estruturas de cidade também. Muito massa. Normalmente, quando o pessoal pensa no movimento Passe Livre, claro, algumas pessoas conhecem essa história um pouco mais extensa, né? Que, na verdade, todo movimento ele passa por um processo de construção, né? O movimento ele não emerge, né, do éter, né? Sempre uma construção um pouco mais longa, inclusive aprendendo com outras experiências. Mas, normalmente, o pessoal associa o movimento Passe Livre principalmente aos eventos de 2013, né? Principalmente o primeiro momento, né? Dos momentos mais insurrecionais de 2013. Vocês podem falar um pouquinho qual foi o papel do movimento Passe Livre naquele momento e o que mudou de cá para lá? De lá para cá, na verdade? Tá. Vou começar, e Gabriela remendo dessa vez. Manda mas bem. Sempre fico pensando muito nessa coisa, assim, né? De alguma forma, a população, a própria mídia, para ela foi importante construir essa imagem, mas de alguma forma o movimento foi associada, né, à imagem do movimento, essa ideia de que nós seríamos os depositários dessa revolta popular, né, de que nós seríamos os representantes dessa radicalidade organizada, dessa primazia pela ação direta e tudo mais. E vejo que o que aconteceu em 2013 foi um lampejo ali da consciência das massas, né, de que a luta ela tem que ser antissistêmica, assim, né, de que ela faz parte, são muitos setores envolvidos, é uma construção que não se encerra no valor da passagem, né, no aumento do valor da passagem, ou na chegada de uma nova empresa de transporte, em uma lavagem de dinheiro, né, mas que faz sentido, assim, pensar do porquê que também esse projeto da tarifa zero, né, de barrar os aumentos, tem a ver com essas lutas, assim, né, de fato a gente conseguir pensar na construção de uma sociedade, de um mundo, né, onde seja possível dialogar com a diversidade das pessoas, com as produções da diferença da cidade, né. Então acho que de alguma forma, justamente essa trajetória do movimento, dessa inserção do movimento com outras lutas, de estar praticando essa solidariedade entre as lutas, acho que isso tem muito a ver com o que pode ter tornado 2013 tão grande, assim, né, e por que também se torna tão perigoso a ponto da mídia corporativa, dos governantes precisarem fazer uma repressão tão dura, né, nos nossos corpos e no nosso discurso também, assim. Sim, com certeza. E essa associação direta, né, do movimento com 2013 e toda, enfim, todo o significado, na verdade, os múltiplos significados, né, que 2013 tem na vida das pessoas que tiveram lá ou que assistiram isso de alguma forma, todo esse peso que existe em torno do significado de 2013, a gente vê, assim, nas nossas discussões como algo, por um lado, muito positivo, né, de ter formado um novo imaginário de possibilidades de revolta, e que isso foi posto em debate e se tornou uma coisa impossível de negar, né, impossível de apagar. Tanto que é o que Anda falou, né? A mídia teve que dar um outro direcionamento para essa história, começar a dizer que eram protestos contra a corrupção, ou que não tinham pauta, que era sobre tudo, sobre nada, para tentar esvaziar o conteúdo real daquela revolta, daquela organização e daquela luta que estava acontecendo, né? Agora, assim, apesar de ter esse caldo muito positivo, que inclusive reverberou numa série de outras lutas depois, se a gente for ver pelo histórico de greves no país, 2014 até hoje é o ano que teve a maior quantidade de greves no Brasil, né? E isso não é por acaso. A quantidade de ocupações de moradia cresceu, assim, estrondosamente aqui em São Paulo, mas também em diversas outras cidades. A gente tem, em 2015, 2016, as ocupações secundaristas, também organizadas de uma forma autônoma, também buscando muito a transformação pela horizontalidade, pela ação direta, né? Então, enfim, tem uma série de desdobramentos aí muito poderosos, né? Agora, tem justamente esse risco de achar que 2013 aconteceu do nada, né? Por um alinhamento dos planetas, aquilo, de repente, tomou aquelas proporções, milhões de pessoas nas ruas, né? E que esvazia, que tira essa história de construção, que é de muitos anos, né? Assim, o Movimento Passe Livre não é, e nem nunca pretendeu ser o único responsável, né, pelo que aconteceu em 2013. A gente nunca controlou a população que estava nas ruas, nunca controlou como as pessoas poderiam se revoltar, se manifestar, né? Mas teve uma construção anterior do movimento, assim, desde que ele existe, de discussão sobre transporte, de fazer atividade com associação de moradores, em escola, em cursinho popular. Então, uma série de atuações menos visíveis, né, que desaparecem quando a gente olha só, pá, 2013, a manchete e a imagem que apareceu no jornal, né? Agora, é isso, assim, o próprio fato de ter sido uma forma de revolta popular que escapa ao que é a ação da esquerda mais tradicional, da esquerda mais partidária, institucional, dá medo em muita gente, né? Assim, e gera conflitos, né? Inclusive com uma parte da própria esquerda que, né, na época, a gente sabe, né, era o governo petista, e que, diante de uma revolta, ao invés de, enfim, fazer o que seria esperado, vai, de um governo que se diz de esquerda e ouvir as demandas da população, decidiu negar, dizer que aquilo não era algo válido, né, que aquilo não era uma revolta legítima, não era uma necessidade real das pessoas, e, inclusive, começou a se construir um discurso por parte dessa esquerda de que quem estava se manifestando era de direita, de que aquelas manifestações eram algo de direita. E, enfim, não digo isso para negar que existiram pessoas de direita ou discursos de direita ali, especialmente quando a coisa ganhou aquelas proporções de centenas de milhares de pessoas, né? Esse discurso que a mídia construiu, né, que diluiu a pauta, serviu também para isso, né, para apagar esse caráter mais anticapitalista, esse caráter mais radical de esquerda mesmo, né, e atrair discursos mais à direita. Agora, vejo também que essa própria atitude de parte da esquerda institucional serviu para dizer que protesto era coisa de direita, né? Que revolta é coisa de direita. Então, isso talvez dê algumas pistas também para a gente pensar o que aconteceu desde então. E pode falar. Não, só ia comentar, assim, que olha que coisa boa, né, que essa esquerda tradicionalista ofereceu de presente para a direita, né, a capacidade de incitar o ódio na população, de organizar a população em torno de uma luta muito intensa, né, muito massiva, enfim, e de se retirar depois da responsabilidade também por esse esvaziamento do discurso, né, mas enfim. Sim, totalmente. E acho que outra coisa que é importante a gente lembrar que aconteceu desde então é um arrefecimento e um avanço muito grande das forças repressivas do Estado, né? Isso em todos os níveis, né? Federal, municipal, estadual. A gente viu um crescimento assim dessa militarização de 2013, depois 2014 com a Copa também, mas desde então a gente vem nesse caminho de fechar o cerco e tentar bloquear as possibilidades de revolta, né? Então, por um lado, da parte da população, as organizações crescem, as lutas crescem, esse novo horizonte se abre, né, de conquistar as coisas a partir da nossa ação na rua. Por outro, o Estado faz de tudo para impedir que isso de fato aconteça, né? Então, aqui em São Paulo e em outras cidades também, acho que no Rio de Janeiro, não sei se teve isso no DF, a gente teve inquérito Black Bloc, né, que obrigou centenas de pessoas a irem depor e indicar pessoas que seriam, entre muitas aspas, né, líderes Black Blocs. Casas de pessoas que foram às manifestações foram revistadas pela polícia sem mandato, sem nenhuma justificativa, né? Assim, então a gente teve um endurecimento e uma criminalização da luta também muito, muito significativas desde então. Aqui em São Paulo, no ano passado mesmo, o governador, o Dória, aprovou um decreto que basicamente proibia a realização de manifestações sem a aprovação da polícia anteriormente, né? Então a gente continua nesse caminho, assim, apesar de que as manifestações não deixaram de existir. Agora, as condições atualmente para se fazer manifestações são outras. Isso talvez seja um dos motivos pelos quais hoje em dia é mais difícil de a gente conseguir fazer uma manifestação contra o aumento da tarifa que tem aquelas proporções que teve em 2013, né? Porque foi muita repressão, foi muita gente detida, muita gente que ficou realmente traumatizada com essas experiências, né? E que acabou se afastando das ruas. Mas, só para encerrar, assim, importante dizer que a gente nunca saiu das ruas, né? Porque isso também é uma coisa que a gente sempre ouve, o MPL sumiu depois de 2013. Não. Seguimos fazendo luta como a gente sempre fez. A questão é que aquela visibilidade que o momento de 2013 propiciou não está mais da mesma forma, né? E romper com a normalidade duas vezes em seguida, três vezes em seguida, é algo mais difícil, né? Justamente. Eu sempre costumo comentar com algumas colegas de luta, assim, né, de outros movimentos, inclusive, que algo da dimensão do que aconteceu em 2013, 2014 também nas manifestações contra a Copa, para isso agora a gente vai ter que também reinventar tecnologias de protesto, né? Acho que as experiências do Chile, as experiências que tiveram também com as torcidas organizadas esse ano, dos protestos antirracistas, acho que tudo isso vai mostrando também esses outros caminhos que vão surgindo aí, né? Após esse momento de militarização extrema da rua, né, em relação à manifestação da população, assim, hoje em dia, aqui no DF, pelo menos, que a gente já tem uma cidade planejada para não ser tomada pelo povo, né, a polícia, a gente sabe, assim, às vezes a polícia, ela vem em esquema U, às vezes a polícia, ela vem cercando por vários lados ao mesmo tempo, vem cercando a gente por trás também, às vezes a polícia, ela resolve que ela vai só cercar o prédio que está sob risco de ocupação, de protesto ali na frente, né, então, se em 2005 a gente conseguia trocar porrada com o policial, tomava cacetete, hoje em dia eles não precisam nem se aproximar da gente para nos atingirem nos olhos, para nos cegarem, para tirarem o ar da gente, né, para atirarem na gente, de fato. Então, realmente, a gente vive um refluxo também dessas lutas massificadas que eu imagino e espero e torço, na verdade, que da próxima vez não vai ter polícia, não vai ter exército, não vai ter força de Estado policial que segure esse movimento, né? Eu acho que, assim, na própria duração ali de junho, né, de 2013 para 2014, nos processos de fora a Copa, né, já dava para a gente perceber a mudança, né, e o fortalecimento, assim, da recrudescimento, né, das forças repressoras. Né. Porque em 2014 teve protestos que não, né, onde eu participei, que a gente não conseguiu sair, não conseguiu andar uma quadra, assim, né? Porque ali a polícia já começou a se organizar de uma outra maneira, né? Que já estava. Então, agora é todo um fortalecimento, esse aumento das tecnologias de governo, que desde aquela época já vinha se fortalecendo, assim, né? Isso é um elemento muito forte que a gente tem comentado, né, em alguns episódios. É justamente essa questão um pouco de uma mudança técnica, né, e de como a esquerda que vai pra rua, esquerda mais combativa, né, os anarquistas, os autonomistas, tem que, em grande parte, também sempre correr atrás de desenvolvimentos técnicos, né. Um exemplo bem trivial, assim, é o lance, por exemplo, dos lasers, né, em Hong Kong, no Chile, como uma estratégia para cegar vigilância, etc e tal, né, mas não só isso, né. O lance é que muitas vezes a gente acha que o pessoal não tá correndo atrás, porque ninguém vai ficar publicizando isso, né, ninguém vai fazer postagem no Twitter, ah, queridos seguidores, hoje eu aprendi como é que faz, né, e vai postar essas coisas. Mas é um movimento importante que a gente observa acontecendo em alguns grupos, alguns coletivos, dessa retomada tática, né, desse movimento, de uma reconstrução das táticas de luta e de rua que são importantes e que vão a todo momento também ser neutralizadas e ser pacificadas em várias instâncias. Né? Lembro quando teve o lance das manifestações das torcidas, né, antifascistas, antirracistas, que em São Paulo teve o lance lá dos combinados e de parte da esquerda institucional virar e falar, não, olha, a nossa manifestação ela vai acontecer em um lugar que ela não é o mesmo lugar da manifestação da direita, porque não pode ter confronto. Eu falei, porra, simplesmente estão fazendo o que sempre acusaram, né, os movimentos autonomistas e anarquistas de fazer, né, de serem, estão fazendo o trabalho da direita, etc e tal, é estritamente falando que os caras estão fazendo isso, estão fazendo o trabalho de polícia e o trabalho de Estado, de pacificação pelo próprio Estado, né, isso é um movimento sempre difícil de acompanhar, né. Trabajadores y todo aquellos que sienten. Então, vocês estão num momento agora importante de lançar uma campanha especificamente sobre a questão do transporte público. Então, voltar a uma campanha... como é que é essa campanha? Ela é mais ou menos nos moldes, por exemplo, das campanhas que apareceram em 2005, 2013... e por que, que lançar essa campanha justamente nesse momento? O que a gente pode pensar de importante aí? Vou puxar um pouco do que você vinha falando sobre essa questão das táticas, né? Acho que, para além das táticas, aliás, com as táticas, né, chega essa coisa dessa algoritmização também das lutas, né? Então, qual que é a luta que está bombando no momento, qual que é a luta que está na moda, a hashtag... E principalmente por esse momento agora, onde o convite, a partir da possibilidade, é que se esteja em casa, que se pratique o tal do isolamento social, o que a gente observa, pelo menos aqui no DF, é que as ruas continuam cheias de gente pobre, né, que precisa garantir o seu sustento, que não vai ter direito à quarentena, não vai ter direito ao isolamento, assim, e eu vejo que essa campanha, né, do transportes e Covid e a retomada pelo fundo de transportes para falar de tarifa zero agora em 2020 tem muito a ver com isso, né? Talvez para além das táticas, o perfil, os setores da sociedade que estão sendo convocados às ruas aí são pessoas que estão com muito pouco a perder, né, que já estão sendo violadas aí sistematicamente há muito tempo, que estão realmente tendo que fazer um enfrentamento ao vírus para sobreviver, né? Aquela história que está repetitiva do ou morre de fome ou morre de coronavírus, assim, né? Então, acho que esse cenário de instabilidade social, dessa privação de direitos, aqui no DF a gente está num cenário muito forte de como fala isso, de expulsão das populações vulneráveis do centro, assim, está tendo... recolhimento de bens da população em situação de rua, tá tendo policial prendendo o vendedor ambulante, né? Então, assim, os setores que justamente estão tirando seu sustento das ruas, estão fazendo sua sobrevivência nas ruas, estão sendo convidados a se, enfim, voltarem para dentro das instituições, das casas, né? Do encarceramento, das comunidades terapêuticas. E acho que tem um pouco a ver, assim, com essa ideia da campanha, né, falando um pouco primeiro dessa do transporte Covid, que é perceber como que em pleno ano eleitoral, assim, as empresas de ônibus, elas vêm praticando essa pressão extrema em cima dos governos estaduais, municipais, por subsídio, né, do transporte nessa época da pandemia, e alegando que vão quebrar... Que o serviço de transporte não é um serviço lucrativo, né? E o que sempre fica de fundo, assim, é por que esses caras continuam investindo capital num setor que eles estão o tempo inteiro dizendo que não dá dinheiro para eles, já que eles são capitalistas e eles estão interessados no lucro, por que eles não vão investir o dinheiro deles numa coisa dessa, né? Por que eles não saem de perto da gente, assim, também? Mas é um pouco dizer isso, assim, né? Que esse pessoal sobrevive justamente... dessa instabilidade social, né? Porque essa instabilidade social, mais essa regra de que não pode aglomerar, mais a pressão pelos financiamentos das campanhas eleitorais, é um combo que eu vejo como muito estratégico para o empresariado conseguir suas conquistas, né? Então, acho que trazer essa... pautar, né, questionar a forma como está sendo distribuído. E foi um auxílio de, acho que, 4 milhões ou bilhões aprovado pelo Bolsonaro agora para subsídios. Com B. Bilhões, né? Com B mesmo. Pois é, aprovado para subsidiar empresas de transporte aí no país todo, né? Enquanto a população tá aí mal se aguentando pelas pernas, com 600 conto, agora 300, né? Então, acho que um pouco da campanha é trazer essa ideia de como que o Estado, ele fortalece também a máquina de morte, né? Das pessoas, a máquina de pauperização, a máquina de vulnerabilização das pessoas, né? Acho que é um pouco por aí. Não sei se a Gabriela quer ir puxando mais coisas, mais elementos. Acho que só para trazer um pouco outras coisas também para a conversa, né? Mas muitas vezes as pessoas ficam assim, poxa vida, mas tem uma pandemia acontecendo, né? Uma crise de saúde, econômica, política, e lá vem o Movimento Passe Livre lançar uma campanha por tarifa zero, né? Parece que às vezes as pessoas acham que a gente está viajando, né? Está vivendo o nosso mundo paralelo, que a gente só fala sobre transporte, independente do que está acontecendo. Mas a verdade é que não, né? A verdade é que a tarifa zero hoje é mais necessária e mais possível do que nunca. Então, pelo que a Kianda estava falando, assim, a gente tem uma política de morte, né, que a gente está vivendo, bom, desde que o Brasil é Brasil, né, mas assim, a gente está com uma política de morte que se agrava, né, na qual o transporte tem um papel central. Saiu uma pesquisa recentemente da Unifesp que mostrou que quem mais morre de Covid é quem mora nas periferias, é população não branca, né, e quem pega mais transporte coletivo. Porque é um espaço de aglomeração que as pessoas, não importa se elas estão usando álcool gel, se elas estão usando máscara, elas podem estar fazendo tudo que está dentro do controle delas para evitar o contágio. Mesmo assim, se você tem que entrar num busão lotado, não tem como você não aglomerar, não tem como você não estar se pondo em risco, pondo em risco as outras pessoas que estão ali e as pessoas com quem todas essas pessoas vão conviver, né? E aqui em São Paulo e em outras cidades também, a gente viu uma coisa assim que chega a ser bizarra em termos da reação da prefeitura quanto às políticas de transporte agora durante a pandemia. O que aconteceu? Especialmente entre abril e junho, a quantidade de pessoas pegando os ônibus diminuiu bastante. Diminuiu, acho que por volta de 40%. As empresas de ônibus, atualmente, recebem o seu lucro com base na quantidade de pessoas transportadas, na quantidade de pessoas que giram a catraca. Isso significa que, caindo a quantidade de usuários, cai o lucro dessas empresas. E daí, o que a empresa começa a fazer? A pressionar a prefeitura, né, e o governo, para além de receber esse tipo de pacote de subsídio extra, né, que a Kianda já mencionou. Além disso, as empresas começam a pressionar a prefeitura para reduzir a frota de ônibus, para não ter que colocar tanto ônibus para rodar e diminuir os gastos. Então, fica uma operação muito mais barata, porque você coloca metade dos ônibus em circulação, não tem que pagar tanto combustível, tanta manutenção, tanto salário de motorista e cobrador. E do ponto de vista das pessoas que precisam desses ônibus, o que acontece? Aglomeração, risco, contágio, morte. Então, o transporte foi assim, e tem sido um vetor de aprofundar a pandemia e aprofundar essa desigualdade. Porque onde é que o transporte fica mais lotado? Onde que moram as pessoas que não puderam ficar de quarentena? É nas periferias. Então, é evidente, assim, o quanto o transporte tem servido para tornar ainda mais desigual essa situação extremamente cruel, né? Ao mesmo tempo, pelo próprio fato, né, de ter caído a arrecadação dessas empresas pela tarifa, esse modelo de financiamento do transporte baseado no pagamento da passagem pelo usuário fica em crise. Esse modelo já vinha, na verdade, já existia uma crise assim, anunciada, mas que estava só assim, à espreita, né? Porque de uns anos para cá, desde 2016, a gente tem dados que mostram que a quantidade de passageiros vai caindo ano a ano. Porque quanto mais aumenta a passagem, menos gente consegue acessar esse transporte. É uma coisa óbvia, né? Assim, a cada 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos a mais, são mais pessoas excluídas desse sistema, que não podem pagar. E, portanto, são menos catracas rodadas e menos lucro vindo daí para os empresários. E daí, o que eles fazem para conseguir continuar com seus lucros absurdos? Com menos passageiros, aumenta de novo a passagem. Então, é um ciclo vicioso da tarifa, que já vinha anunciando aí os limites desse modelo. E agora, com a pandemia, quando cai de uma forma mais brusca a quantidade de usuários, o que acontece é que isso fica escancarado. Fica escancarado que não é viável, não é possível a gente continuar para sempre nesse modelo de transporte baseado na tarifa. Então, se isso está cada vez mais evidente, até para as próprias empresas e até para políticos que, assim, nunca antes defenderam tarifa zero e agora estão fazendo isso, isso tudo vai indicando para a gente, assim, a importância de a gente, enquanto movimento social, se colocar e pressionar desde baixo pelo sistema de transportes que a gente precisa, que a gente deseja, que é um transporte que realmente seja para toda a população. Né? Já que não dá mais para a gente basear esse modelo de transporte na tarifa, vamos abolir a tarifa. É o momento de zerar totalmente a tarifa. E outra peça, assim, desse contexto que a gente está vivendo, é que desde o ano passado está em processo a regulamentação do direito social ao transporte. Então, só para retomar um pouquinho, assim, depois de 2013, né, de tudo isso que a gente estava falando, dessa grande revolta que transformou a discussão sobre transporte público no país, em 2015 foi aprovada uma emenda constitucional que incluiu o transporte enquanto um direito social para toda a população. Agora, só no fim do ano passado, começou a ser regulamentado esse direito, ou seja, como é que isso vai ser posto em prática, né? Quais vão ser as políticas adotadas para que isso vire alguma coisa, né? E não fique só uma letra morta lá, que a princípio é o que aconteceria, né? Então a gente está nesse momento da institucionalidade que está discutindo isso, a regulamentação do transporte como direito social. A gente tem uma necessidade urgente da população de um transporte de qualidade, que não seja baseado na superlotação e que seja acessível para todos, né? Ainda mais com o aumento do desemprego, com todo esse cenário dramático que a gente está vivendo. Então, isso tudo fez com que a gente decidisse lançar uma campanha nacional por tarifa zero, para fazer essa defesa de que a tarifa zero tem que ser uma política para todo o país, não é uma coisa que se resolve localmente em cada cidade. Né, para que a gente realmente possa se deslocar com liberdade, com segurança, fazer o que a gente quer com os nossos corpos, né, e ter condições de fazer isso com qualidade, a gente precisa rever todo o funcionamento desse sistema de transportes. E o caminho para isso é a criação de um fundo nacional por tarifa zero, que vai depender da taxação de grandes fortunas, né? Isso é uma coisa assim, é o ponto chave, um dos pontos mais polêmicos talvez, mas que é central para a gente, né? A gente precisa taxar grandes fortunas, é uma coisa que nunca foi feita no Brasil, para que a gente possa realmente construir um direito à cidade, um direito ao transporte que permita o acesso a todos os outros direitos. Então, a proposta dessa campanha vem nesse sentido. A gente divulgou um manifesto com 10 pontos, que fala sobre esse modelo de transporte que a gente defende a partir da criação desse Fundo Nacional de Tarifa Zero. Então, depois a gente pode passar o endereço para ver, mas a gente publicou esse manifesto nas nossas redes sociais, e daí lá indica, por exemplo, que a gente defende a criação desse fundo e que, dentro desse novo modelo de transportes, o controle sobre o funcionamento desse sistema seja de quem trabalha e quem usa o transporte, né? Dos trabalhadores e dos usuários. Porque hoje, essas decisões estão totalmente fora das nossas mãos. Biba, ia puxar um pouco do que tu tá falando, retomando essa coisa, assim, né? Do cenário que faz a periferia morrer mais de Covid. E aí, uma coisa que você falou do aumento da passagem, né, que reflete diretamente no tamanho da população que vai usar ou não esse transporte, né? E é importante falar que, na prática, isso significa que tem mais gente ou não saindo da sua casa, né, ou ficando improdutivo para o trabalho, porque geralmente também mora numa área de concentração de renda muito baixa, ou que essa pessoa passou a dormir na rua, pelo menos por grande parte do seu tempo da semana, do mês e tudo mais. Isso é uma realidade muito, muito tensa aqui no DF, porque nós somos a população, nossa população de rua tem mais ou menos 3 mil pessoas aí, né, pela estimativa lá por baixo, sem ter a questão do censo construído ainda, então a gente imagina que tenha mais aí, gente. Somente menos de 10% dessa galera trabalha, né, com mendicância. Todo mundo tem emprego informal. E aí aqui a gente está com esse cenário de expulsão dessas pessoas da rua nesse exato momento, né? E aí, pensando um pouco no auxílio emergencial do sistema aí que o governo federal está fazendo, né, nesse ano de 2020, teve esse investimento de 4 bilhões nos transportes e teve também 150 milhões que foram investidos em entidades cristãs, né? E sendo que desses 150, 41 milhões foram para as comunidades terapêuticas, né? 41 para as evangélicas e 44 para as católicas, na verdade. E aí, quando a gente olha assim, né, para o dia a dia do que está acontecendo aqui em Brasília, que o Ibanez está mandando pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, a polícia e um outro órgão, que é o DF Legal, né, que é a antiga AGFIS daqui, que era a agência de fiscalização, fazia o RAPA e tal, está mandando a galera pelo menos duas vezes por semana para expulsar e tomar todos os bens da galera que estiver morando lá no setor e tudo mais, que está perto do aparelho de saúde pública, que é o CAPS, um dos poucos CAPS AD que a gente tem aqui na cidade também, né? Então, essa galera vai tendo o seu direito a estar na rua, a ter um direito à saúde, a ter o direito ao centro, né? Totalmente prejudicados, assim. E aí, quando a gente fala dessa possibilidade de ter um transporte que funciona pela tarifa zero, sem a lógica empresarial, a gente está falando também de justamente essa população, né, poder ter o poder de decisão por onde seu ônibus vai andar, em que horário, né, como que vai acontecer isso, né. Então a gente, minimamente, o que se imagina é que usuários desse transporte, né, trabalhadores vão estar ali organizados regionalmente, né, por onde mora, por onde trabalha, enfim, pelas várias divisões do território que aqui no DF existe, que nessa lógica de urbanização das metrópoles está aí muito presente, né, a cidade setorizada, o lugar de preto, o lugar de branco, né, mas a ideia é que essas pessoas estejam no poder da decisão, né, no poder da consulta, da votação, das construções, e que o governo fique, na verdade, no papel de apenas executar, né, que não tenha voz, que não tenha poder de voto, que não tenha poder de decisão sobre essas coisas, né. Então, acho que quando a gente pensa nesse cenário agora de agravamento das instabilidades, mais o agravamento da repressão, né, policial, política, socioassistencial, da saúde e tudo mais, a gente observa que o tamanho do pipoco, né, o tamanho do estopim que isso tem força de gerar é muito grande. E aí fica essa coisa, né, entre a solidariedade, a tudo que as pessoas estão passando, mas também em como sumonar uma combatividade nesse cenário, né. É porque eu acho que todas essas questões, elas se comunicam com o que a gente estava pensando, inclusive, como a próxima pergunta, e com algumas coisas que a gente tem discutido nos últimos episódios e nos últimos tempos sobre como que a luta pelo transporte faz parte não só daquilo que, por exemplo, o pessoal da CAB, né, chama de uma luta por uma vida digna, ou seja, uma coisa voltada para criar condições mínimas de vida, né, e não de sobrevida, para a classe trabalhadora, para que ela se procure suas vias de emancipação e tudo mais, mas também por aquilo que a gente está tentando desenhar como uma luta mais geral e mais ampla por uma vida não fascista, que ela passa, claro, por questões que são individuais, mas ela passa de maneira muito importante por questões que são coletivas, né? Como que a gente constrói e reconstrói nossas relações coletivas a partir de mudanças micropolíticas, mas também a partir de mudanças macropolíticas, né? Então, como vocês acham, expandindo um pouco mais o que vocês falaram bastante coisa sobre como que a questão do transporte nesse momento é uma luta importante e é uma luta que se conecta a várias outras, né? Mas como vocês acham que a luta pelo transporte público vai se unir a outras lutas disso que a gente está chamando de uma vida não fascista? Bom, Tem uma coisa fundamental assim, da luta por transporte, que ela é uma luta pelo controle sobre o espaço público também, né? Sim, então quando a gente fala sobre esse nosso direito à cidade, é também o direito de a gente poder se reunir, de a gente poder se encontrar para fazer, né, para ter um lazer, para ter isso, né, uma vida digna, mas também para a gente poder se organizar, para a gente poder construir outras lutas, que são muitas as lutas necessárias, né? E, assim, hoje em dia, nas cidades brasileiras, o que domina a rua é o carro, né? Os automóveis particulares, de quem tem dinheiro para comprar um carro. A rua não é das pessoas, né? A rua não é nossa, diretamente, até que a gente ocupe ela e tome ela. E inverta essa lógica, inverta essa ordem que expulsa, que afasta, né, que proíbe. Então, até pelo que a Kiana estava falando, né, essa lógica de que impede as pessoas de que estão na rua, né, por falta de moradia, que impede essas pessoas de viverem ali, que nega o direito delas de estarem ali na calçada, é a mesma lógica também que serve para expulsar manifestações, né, para reprimir, para negar a ocupação de espaços públicos, principalmente, né, quando essa ocupação é feita pela população preta, pela população periférica. Então, quando a gente está falando de direito ao transporte, e quando a gente defende uma vida sem catracas, a ideia realmente é mudar radicalmente o acesso e o uso da cidade como um todo, né? E a gente poder se encontrar, se ver, se manifestar. Isso tem uma potência que não é à toa, né, que são colocadas todas essas catracas no nosso caminho. Não é à toa que hoje o transporte é organizado de uma forma para só transportar a gente no sentido centro-periferia, né, casa-trabalho, vai e volta, e só, né, porque além do impeditivo do preço da passagem para você fazer outros trajetos e alcançar outros espaços, existe o impeditivo do próprio desenho dessas linhas, né? E, às vezes, é mais difícil de você ir no bairro vizinho visitar seu amigo, seu parente, sua avó, do que você ir até um centro regional, até o centro da cidade. Então, quando a gente está falando sobre mudar essa lógica de transporte, né, e tomar o controle sobre esses deslocamentos que a gente tem cotidianamente, definindo as nossas possibilidades de vida, isso está muito vinculado a essa ideia de construir uma vida menos fascista, né? Porque é uma construção de autonomia coletiva. A própria prática, né, de a gente pensar um transporte que seja controlado pela população, pô, isso é uma outra forma de organização social, isso é uma outra forma de conceber, né, o nosso dia a dia e as nossas relações. É entender que a gente tem problemas que dizem respeito a todos nós. Não é problema seu, individual, se você não tem dinheiro para passagem ou se o ônibus não te leva onde você precisa ir. É um problema nosso. Então vamos enfrentar isso junto, vamos pensar isso pelo que a gente precisa, pelo que a gente deseja. E assim, só para encerrar, um exemplo bem concreto de como a luta por transporte influencia, assim, outras lutas nesse caminho, são as ocupações de escola, que eu já mencionei, né, assim, em 2015, aqui em São Paulo, por conta das manifestações contra o aumento da tarifa, a gente conquistou o tal do passe livre, entre aspas, né, mas o tal do passe livre estudantil, que até então não existia para estudantes de escola pública. Então, a partir daí, muitos estudantes puderam passar a circular de uma forma que nunca tinham feito antes. E nas ocupações, o que aconteceu? A galera de uma escola podia ir até a outra escola, trocar ideia, trocar experiência, se reunir, fazer assembleia. E isso potencializou essas lutas e a conexão das lutas entre as diferentes escolas de uma forma, assim, incrível, incrível. Então, olha a transformação que um passe estudantil já trouxe, né? Imagina o que seria uma tarifa zero realmente para geral. Como que isso não ia mudar a lógica da cidade que a gente vive. É, pensando um pouco nessa lógica da gratuidade, assim, né, se a gente pensar no tarifa zero, né, vai ser uma tarifa sem tarifa, todo mundo vai querer andar, pelo menos para conhecer, pelo menos para fazer disso algo que faz parte da sua própria vida, assim, né? Mas pensando também sobre essa coisa da luta pela vida, teve aqui no cenário do Covid, teve em mais lugares, mas teve aqui no DF, logo no início, a aprovação da gratuidade do transporte para profissionais de saúde, né? Porque se entendeu que eles estavam sendo obrigados a estarem em contato, a fazer uma exposição. E aí, tanto no transporte público, quanto também de estarem, enfim, né, na linha de frente lá, nos hospitais, nas UPAs, na atenção básica. Então, a partir desse entendimento, e aí quando digo entendimento, é o entendimento da classe trabalhadora, não do governo, né, nem do secretário de saúde. Mas a partir disso foi possível tensionar, né? Porque se esses profissionais, por exemplo, decidem que eles vão parar, que a saúde vai parar, aí não interessa, assim, se não tem transporte, não vai ter nada mesmo, porque vai todo mundo, né, sentir muita falta dessas pessoas. Então, acho que quando se fala também dessa história da tarifa zero, de se ter uma empresa pública e de poder oferecer também essa segurança trabalhista, é justamente por isso que a gente acredita numa possibilidade de que os trabalhadores, as pessoas, a população, né, tipo, continuem se organizando em torno do que se é importante, né? Então, isso que a Bíblia falou sobre o controle do Estado, né, o direito à noite, até à noite descriminalizada, de que o transporte público, de que a rua seja um lugar mais seguro para as mulheres, né, mulheres cis, mulheres trans, um lugar mais seguro e mais receptivo às crianças também, né? Então, quando se fala de transporte, né, a gente está falando dessa possibilidade do trânsito, essa possibilidade de enfim, de caminhar, de se integrar ao espaço em que a gente vive, né? Isso é tudo que o capitalismo não quer, assim. Acho que fazer essa luta, se aproximar dessa luta, é uma possibilidade de se aproximar de uma outra lógica também de vida, né? Uma coisa que a gente sempre conversa, que é pensar nesse mundo que torna outros mundos possíveis também, né? E aproximá-los, se colocar em diálogo, enfim, em construção conjunta mesmo. Achei interessante isso que vocês falaram dessa ideia de que, bom, o transporte ele serve para levar o trabalhador de casa ao trabalho, né, e trazer o trabalho para casa, né. E agora, durante a pandemia, a gente tem visto muito isso, né, porque que aquela questão de por que que choca uma praia lotada e não choca a gente ver os ônibus, os trens, metrô, enfim, lotados e as pessoas abarrotadas, né, de gente, porque trabalhar, elas, não tem problema que elas se exponham para trabalhar, né, agora qualquer coisa que saia disso, bom, daí já é problemático, né, então eu acho também que essa luta por mobilidade também é uma luta por autonomia, né, o direito à cidade, o conhecer a cidade poder frequentar e se apropriar da cidade é uma luta por autonomia, né, e essa questão de cada vez mais transportes cada vez mais caros, enfim, essas tarifas cada vez mais caras também são maneiras de bloquear os fluxos, né, de pessoas, é uma forma de capturar, né, existências e resistências que estão tentando se conectar e se expandir para além dessa lógica apenas de trabalho, né. E não, também essa questão que agora estava pensando das tarifas, em 2013 tinha esse slogan, né, também que os ricos paguem a conta, né, e agora também que os ricos paguem a conta pela Covid também, né, acho que essa é uma ideia interessante. Justamente o slogan da nossa campanha, que a gente acabou não anunciando aqui antes, é tarifa zero, 2 pontos, transporte pago pelos ricos e controlado pelo povo. Muito bom, eu acho que a luta por transporte é uma luta meio que já vai se tornando clássica, né, dos grupos autonomistas, dos grupos anarquistas, até mesmo de alguns grupos que vão buscar um caminho pela esquerda mais institucional, né, mas é uma luta que se conecta a essa questão da distribuição no espaço, do direito à cidade, essa questão do carro é um elemento bastante importante, né, então, que também tem a ver e se conecta também com lutas contra, por exemplo, o apocalipse climático, né, nesse momento em que a gente tá com a Amazônia e Pantanal queimando, em parte, isso é efeito de um aquecimento global e que tem a ver, inclusive, com o uso excessivo de carro, né, e que quando a gente passa para um mecanismo de transporte público, isso se em parte, é mitigado, né. Acho que também se conecta de maneira importante, apesar de a gente não ter falado muito sobre isso, com a questão da precarização do trabalho. Se a gente for pensar, por exemplo, em deslocamento dos sistemas de transporte, inclusive desse movimento, né, casa-trabalho, de sistemas, sistemas coletivos, né, de ônibus, metrô, etc. e tal, para os transportes por aplicativo, né, se a gente for pensar Uber, etc. e tal, né. Então, acho que são questões que se conectam de uma maneira bastante forte, bastante potente, assim, né. Também é importante a gente pensar o quanto a gente tem tentado, e a gente, eu digo, esquerda mais combativa no geral, né, tem tentado construir lutas nesse momento pandêmico e o quanto isso tem sido complicado. E eu acho que talvez, em parte, eu acho que nesse sentido a campanha parece dar uma resposta interessante para isso, né, pelo menos ao meu ver. Como uma parte razoável das lutas estão acontecendo de uma maneira desconectada desse momento que a gente tem agora, né? Então, parece que a pandemia, parece que Covid-19 é uma coisa que dificulta a luta pra gente agora, né? Faz com que seja difícil a gente estar na rua, etc. e tal, mas ela não, em muitas das lutas que a gente vê, das discussões que a gente vê, ela não passa como pauta, né? Quer dizer, a pandemia, ela não é um evento natural, né? um desastre natural que aconteceu. Né? Existem escolhas muito claras, e isso não tem sido pautado muito diretamente, e eu vejo que a campanha que está sendo levantada agora pelo transporte público conecta muito fortemente com isso. Né? O que eu acho que pode ser um ponto bastante forte, bastante interessante para tentar uma virada. Né? Eu acho que isso é muito potente. Assim. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a isso. Ah, acho que é isso que você falou mesmo, assim, estamos totalmente de acordo. A pandemia, né, não dá para simplesmente jogar tudo na conta da a natureza, né, como se fosse uma coisa, assim, um evento totalmente incontrolável, que não tem nada a ver com o nosso modo de vida, não tem nada a ver com um sistema que destrói ecossistemas, que se baseia, né, numa relação horrorosa de objetificação, né, com animais, plantas, etc. E como se as respostas ao que, né, desde que surgiu, desde que se percebeu a pandemia, como se as respostas a isso não tivessem nada a ver com os milhões de mortes já, né? Então é isso, a gente precisa entender que é uma discussão política, que a situação que a gente está vivendo não é algo inevitável e completamente fora, né, do controle das autoridades, não é uma incompetência, né? Realmente é um projeto de destruição e que precisa ser combatido pela nossa organização, pela nossa solidariedade, pela nossa luta, apesar de todas as dificuldades que se colocam para a construção das lutas nesse momento, né? Assim, a gente realmente teve que rever basicamente todos os nossos planos para 2020, porque a nossa atuação cotidiana, geral, é na rua, é em escola, é junto com as pessoas, né? É muito da presença física mesmo. E isso teve que ser mudado, né? Nesse momento, por questões, enfim, além, né? Mas não impede a gente de estar tentando construir alguma coisa, porque isso é mais necessário do que nunca, né? E continua nesse sentido. Então, acho que é basicamente isso. Queria agradecer de novo vocês pela conversa, por abrir esse espaço de tão livre, assim, de troca. E de novo, convidar também todo mundo que estiver ouvindo a dar uma olhada nas nossas redes e acompanhar as ações da campanha. A gente está tendo diversas lives todo final de semana que tratam da tarifa zero, relacionando inclusive a outras lutas, a outras pautas. E estamos divulgando também vários dados para tentar mostrar o quanto a tarifa zero é possível, né, e caminhos possíveis para caminhar nesse sentido. É isso, gente. E dizer que, pela gravidade do momento, é mais importante ainda a gente estar nesse exercício da análise, da conjuntura, de permanecer em contato, né, com essas pessoas que estão junto com a gente construindo as lutas, construindo os cenários aí onde é possível tensionar, e compreender também essa estratificação, né, do quem vai e quem não vai à rua nesse momento, que também é, talvez seja esse o cenário em que tem se organizado as maiores revoltas, assim, né, e aí não dizendo como um fenômeno um fato que vai acontecer agora, mas que talvez esses espaços, né, esses que não estão sendo vistos, que não estão sendo olhados, estão para além da invisibilização, do silenciamento, da exclusão, né, do projeto da morte, estamos e somos sujeitos, e estamos a gente aí, né, estamos juntos e estamos nos organizando para fazer a nossa sobrevivência e a resistência a toda essa situação que vai acontecendo. Queria só realmente reiterar o que a Gabriela falou, né, para quem estiver nos escutando, procurar a página do movimento nas redes sociais. A gente está no Facebook, está nos Twitters, tem o Twitter de todos os MPLs que estão aí pelo país. né? A gente está com canal de Telegram, tem pessoal que tem... A gente fez canal do YouTube, já falei recentemente, mas enfim, tem muito material sendo solto. A gente tem tentado fazer nesse processo da campanha realmente um espalhamento, né, dessa possibilidade de praticar e de vivenciar uma luta antissistêmica, de vivenciar uma luta que esteja conectada de fato com o que a população está vivenciando nesse momento, né, e dar uma resposta coletiva para esse desamparo, para esse projeto de morte, para, enfim, tudo isso que a gente conversou aí hoje. Bom, normalmente a gente tenta encerrar o programa, eu acho que a gente está se encaminhando bem para isso, né, pedindo algumas indicações, né, de filme, livro, sei lá, né, leituras, músicas, coisas assim, para os nossos convidados, fazer indicações para os nossos ouvintes. E pode ou não ter relação com a pauta, mas que seja alguma coisa que esteja tocando vocês e que pode incendiar o pessoal na direção de repente, apoiar a campanha, né, que é bastante fundamental, é se juntar às lutas ou construir suas próprias lutas na mesma direção, né, se aliar, né? Então, claro que além, óbvio, das redes sociais e das lives que vocês estão organizando, estão fazendo, isso a gente vai linkar no episódio, né? Mas eu queria pedir então para vocês indicações aí, galera. Vamos lá. O que vocês indicam de leitura, de filme, de música? Eu ia falar para procurarem o texto, né, desse projeto lá, escrito pelo Lúcio Gregory, que é um ex-gestor, né, já foi secretário dos transportes e é um parceiro histórico do movimento, assim, né, em tá tornando essa discussão sobre a tarifa zero realmente algo sério, algo possível, né, nos termos do que a gente não vai alcançar ainda a revolução. Então vamos ver para esse estado aqui o que a gente já consegue realizar, né, com essa tarifa zero, financiada pelos ricos e tudo mais. Um pouco disso tudo que a gente falou vai estar mais explícito, né, nas entrevistas dele, no próprio texto do projeto que ele enviou, enfim. E ia falar também para acompanharem, para escutarem o som do Benegão, que é um outro parceiro histórico do movimento, assim, né, que teve aí no rap, no rock, no underground, falando um pouco, né, falando desse lugar dos de baixo aqui, que estamos sofrendo, estamos levando nas costas, mas também estamos sustentando, então, e estamos criando, estamos resistindo, estamos construindo outras formas de estar junto, né, de estar em coletividade, de estar em sociedade. Acho que, enfim, um artista incrível aí, uma figura incrível de conversar, de trocar ideia. Acho que tem a gravação no canal do Movimento, tem a gravação de uma das lives que teve do Movimento, que veio o Benegão, veio o House Beck também, outro parceiro histórico do Movimento. Todas aí são referências, né, pra gente, assim, compartilhadas e que vão, enfim. Mas acho que a Gabriela pode falar mais também. Vou só acrescentar, então, duas recomendações musicais que tem a ver com transporte também. Uma é um clássico, uma música chamada O Trem, do RZO, então aqui de São Paulo. Recomendo, inclusive, que a galera assista o clipe, que é maravilhoso. E também tem duas músicas que também discutem transporte de um jeito muito da hora, assim, do Rincón Sapiencia. Uma chama justamente Transporte Público, e a outra chama A Volta para Casa. E que mostram as formas criativas, artísticas, que existem, né, de pensar sobre, de discutir essa realidade nossa, da maioria das pessoas, né? Uma realidade sofrida, mas que, como o Kiana já disse, né, a gente também tem muita criação por aí. Então, deixaria essas recomendações. Muito massa. Bom, eu vou recomendar um documentário, já que a gente falou um pouquinho de junho, né? A gente já recomendou outras vezes, mas acho que é interessante, que é um documentário chamado O Que Resta de Junho. Ele é um documentário de 2014, então está um pouquinho ali tentando entender o fogo do movimento, né? O documentário está no Libreflix,

marmitas amassadas, fardas. Isso é lei, vejam vocês, são cães, só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Perus, o maluco estava na paz, sem dever. É, caminhava na linha assim, a uns 100 metros dessa estação. É, preste atenção, repressão segundo testemunhas dali. Ouvi, foi na cara dura assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está, ninguém viu as mortes na estrada de ferro Santo João de Aí. E ninguém tá nem aí, Osasco, Itapebi, do Brasa Mogi, Otamanduá, ATI, o que que é? Já é o fim, na real é assim. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. No trem é assim, e assim que é. O bicho pega.